Salvador, Alfinha aqui, Juliette, bom dia. Alfinha aqui, Juliette. Juliette, bom dia pra você. Alfinha aqui, Juliette, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 3. Eu entendi que o senhor está no pátio 3 e quer prosseguir para o portão 03 do pátio principal, é isso? Positivo. Gente, aguarde só mais alguns instantes. Eu estou com o tráfego também efetuando reboque no pátio 3. Assim que eu mesmo liberar, eu já libero o seu reboque, tá ok? Gente, obrigado. Alfa Yankee Juliette, autorizado reboque, informe término do reboque. Gente, obrigado. Bom dia, Oxené 6251 com a informação Eco 380 Guarulhos. Bom dia, Oxené. É o Oxané 6251, centro da informação Eco 380 Guarulhos. Eu tenho pré-aprovado 360, o senhor aceita ou aguarda a recoordenação? Aceita. Pronto, cópia? Pronto, senhor, prossiga. Autorizado Guarulhos 360, via peso Luno 6, Bravo Hotel Zulu Trive, e após conforme a rota do plano de voo. A subida Cidadael, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta pelo Luno 6 e depois segue conforme a rota. Primeira curva será à direita após a decolagem cabeceira 10. Código transponder é o 5560 e o controle em 119 decimal, corrigindo 120 decimal 8. Obrigado, copiou. 360 Guarulhos, apeso Luno 0, saída da El, Leda, Bridge, depois vai até PHZ, Trim, decola da pista 10, primeira curva direita, 5560, 108. Está no 5 para o pushback acionamento. Já está pronto para posicionamento? Sim. Gente, agora só mais alguns instantes para o seu pushback. Sim, obrigado, estamos na escuta. Puxa, Bom dia. Táxi Oceania 251, temos 63 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando galeão. Só não entendi o PLB, 63? É isso aí, só isso, 63. Tá ok, táxi autorizado via Patinga, ponto de espera, chame novamente em 1895 para a decolagem. E Patinga 62, bora. Salvador, bom dia. É o Papa Romeu, Golf Bravo Índia, pá. Uma milha do externo, marcado e travado. Golf Bravo Índia, intensa pouso não no zero? Felipe, vou autorizar pouso não auxiliar. Vamos prosseguir pro pátio da Bata. Cliente, Golf Bravo Índia. Então, o senhor solicita o cancelamento do plano e prossegue visual para final da 17? Afirmo. Autorizado, então, reporte final da 17, o Golf Bravo Índia, plano cancelado agora aos 30, Golf Bravo Índia. Gente, reportaremos na final da 17, o Golf Bravo Índia. Santana, pronto, então, na 06251. É 251, na linha decola cabeceiro no 0, vento no 20 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 3. A linha decola com 23 agora, né, 251. Gravande, pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento 110 graus 8 nós, check 3. 7 livre, pouso no 7, já está baixado e travado, Golf Gravande. Bravo Índia, Solo 33, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. Na 6251, no decola 34, chame controle 119, corrigindo, 1208. 1208, bom dia, até daqui a pouco. Bom dia, bom descanso, Bravo Índia. 3597, pouso autorizado, cabeceira no zero, vento 110 graus, 8 nós. Pouso na 10, tá 3597. São 3517, solo aos 45, libera a direita, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 08. Pode manter a minha frequência. Autorizado táxi da direita via Alfa Juliette para o portão 08, mantendo a sua escuta, 3517.